Quem desmanjará os manjadores? Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um BMX! Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o Segui, ao embalo, Godoka! Tô de brava, mãe. E o Zwaist! Dominus Felling, cara. Então, galera, hoje, rapidão, estamos fazendo aquela continuação dos melhores jogos de cada um dos consoles, segundo a nossa opinião. Conseguimos fazer uma parte 2! Né? Então, primeira continuação que a gente faz que não leva pelo menos uns 6 meses, né? É, exato, né? Que a gente esquece que tinha que fazer e lembra quase um ano depois. Porra, que era lá. Lembra a gente no Facebook que tinha que fazer. Tipo, a gente só faz porque depois de 8 meses acabou o sistema e, caralho, o que a gente pode fazer? Ah, é, a gente pode continuar aquele podcast que a gente tinha, tá ligado? Pela primeira vez uma série de podcast chega no final no mesmo site, né, cara? Não acredito. Tá brincando. É, capaz... Como é... Não vamos contar vantagem ainda porque pode ser que tenha parte 2, né, então... Não, parte 3. Parte 3, isso, parte 3, né? Pode ser que não. Pode ser, não, vai ter parte. Vai ter até parte 8, cara. Os videogames não acabam, né, cara? A parte 4 vai ser Oculus Rift. A parte 5 vai ser brincadeira de rua. A gente vai começar assim, qual é o melhor jogo da Power Glove, né? Nossa. Qual a melhor versão de Gênios? É Gênios aquela porra que você tinha que... É as cores, sim, lá. Sim. Aquele joguinho de manual lá do... Que tinha o... Melhor aquele pequenininho portátil, cara, que tinha Castlevania, tinha o Mega Man. Qual o melhor quebra-cabeça do Romero Brito que você montou? melhores jogos de Pense Bem. Caralho, eu tinha o PSP. Eu tinha também. Pô, eu queria muito ter aquela, tipo, aqueles PCzinho, tipo, da Xuxa, que tinha aqueles jogos horríveis. É o Pense Bem. É esse, caralho. Eu lembro que a gente transformou aquele Pense Bem em Pateta. Pense Bem em xingamento na escola, cara. Sim. Pense Bem, aquela da Tectoy. Um abraço, Tectoy. Tectoy, fazendo a infância da galera. Caralho, esse do Mega Man é tipo, é muito da hora esses joguinhos mesmo. Este. Todo mundo tinha essa porra de jogo. Mas a capa tá bem cagada. Olha a porra daquele Mega Man desenhado ali, velho. Sabe o que é pior? Essa é a capa do Mega Man 3 mesmo. Eu sei, eu sei. É do original. É do original, que cagada, velho. É muito ruim, mano. Vamos começar logo essa porra aí. Galera, primeiro videogame PS1, PlayStation, primeirão. Rapaz, esse aí jogou. 1900, sei lá quanto. 90 e alguma coisa, sei 7, lá, 94. Não lembro mais. Pouco importa. Não importa também. É. Vai lá, seguir. Tá, cara. Vou começar com um dos meus jogos preferidos e um dos jogos mais revolucionários que teve no Play 1. Foi Castlevania Symphony of the Night. Aí. Que é um ótimo jogo e foi tipo que reviveu esses Metroidvanias aí. Que os putos falam assim, ai, não pode chamar de Metroidvania, não pode chamar o teu cu, tá ligado? Eu falo, não tem problema com isso. Segundo o Coruja falou no grupo do WhatsApp, né, cara? Quando o castelo virou de cabeça pra baixo, meu coração partiu. Porque a porra do jogo ia até 200% nessa merda, velho. Cara, eu nunca entendi essa merda do cara ter as porcentagens acima de 100%. Sim, é. eu achava meio bizarro, porque tipo, em Donkey Kong ia 102%, sei lá, 103%, e firmeza. Aí de repente chega em Castlevania 200%, caralho, mano. E eu sou que também, cara, eu sou que vai a 120%, cara. Tá louco, mano, é mó treta. Mas pô, o jogo é ótimo, cara. Tem aquela vibe que eu acho meio desnecessária, do tipo, ah, você só pode passar por algumas partes do mapa quando você passar de certa parte e pegar uma habilidade X, tá ligado? Ah, tá, mas isso é vital no final. Não, assim, é que hoje em dia a gente descobre que você não precisa mais fazer isso, tá ligado? Você pode dar umas voltas sem precisar restringir dessa forma. Mas naquela época era um jeito interessante de você fazer o cara seguir uma linha específica, tá ligado? Sim. Mas o jogo é muito bom, cara. É muito bom mesmo. E a despeito da trilha sonora ser espetacular, é ótimo, pra caralho, é cara. A dublagem da versão americana é horrorosa. Cara, eu achava as vozes meio toscas, mas eu nunca me importei direito, nem... Tipo, aquele diálogo lá do What is a Man, lá, tá ligado? What is a Man? É, então, cara, eu sempre... Eu sempre achei tão bosta, eu sempre achei muito lixo, eu nunca me importei, nem pela história, na real. Pra mim é só... Eu começo jogando com um cara, com o Richter... E depois, de repente, eu já não tô mais com ele, eu tô andando e depois perco minhas armas e eu tenho que pegar outras armas. Só isso pra mim, não, não quer dizer mais nada, tá ligado? Aquela parte da menininha. Oh não, we're going green! Ah, é verdade. Nossa, cara, eu e meus colegas, a gente fica zoando esse negócio até hoje, tá ligado? É aquela mina loira, ela chata. Ah, mas dá pra jogar com ela, você tá ligado, né? Na versão do Saturno dá pra jogar com ela. Não, da do Play também, cara. É só Play você. Também? É você, por, você tem que mudar o teu nome. Você coloca. Você tem que colocar uns códigos loucos no teu nome, você pode jogar com ela. Eu sei que dá pra jogar com o Richter, dá. É, dá pra jogar com o Richter também. Dá pra você jogar. Dá pra você habilitar umas paradas diferentes, só mudando, botando uns nomes bizarros lá, uns códigos no nome. Cara, foi a primeira coisa que eu comprei na PSN foi esse jogo, tá ligado? Quando... Cara, eu comprei na Live Arcade também, velho. Porra, é muito da hora, velho. E o jogo envelheceu bem, cara. Eu acho que ele é muito bom até hoje. É bonito, é bonito, é muito bonito. Esse não é aquele que a gente tava vendo o Speedrun lá? Speedrun? Os caras... Os caras bugam, mano. Chutando demais o bagulho, assim. Eu tava com... Sabe aquele maluco, o Cosmos lá, que faz aquele speedrun fudido de Legend of Zelda Ocarina of Time lá? Aquele que tá dando pirueta pra trás? É. Isso, esse cara mesmo. Ele faz uns speedrun muito sinistros de Castlevania, que ele buga numa esquina e de repente ele atravessa o mapa inteiro. Assim, caralho, como é que você descobriu isso, tá ligado? Tipo, porra, maluco. É muito doido. Cara, eu nunca joguei, mas uma coisa que eu vi nesse speedrun é... O quanto os monstros são legais, cara. Então, sim, principalmente sim. Os chefes, eles são muito bonitos, cara. Muito são bem feitos, cara. E tem uns que é muito, muito, assim, muito bizarro, cara. Muito bizarro. Tipo aquele lá que é um montão de corpos grudados, cara. Uhum. Ah, eu tô ligado. Mas eu vi muito pouco do jogo no modo do castelo de ponta-cabeça lá, depois que você zera. Porque. Ah, cara, eu não consegui jogar mais, assim. E é super difícil, né? E pro cara que gosta, assim, de ficar catando essas besteiras, cara, as armas são legais, tudo tirada de Tolkien, de lenda, todos os nomes, é, tudo, assim. É, os nomes, os RPGzão mesmo, padrão, né? Os Dungeons and Dragons. E... Uma referência bem obscura, mesmo, cara, legal pra caralho. Show. Então, Zwist. Do Play, o primeiro que eu separei foi o Soul River, né, cara? Cara. Esse tava na minha lista. Também. Que vale, é o que vale. Soul River, puta, ele é muito. Cara, ele é muito lindo, cara. Tem a textura, tudo. Ele é muito bonito, essa coisa do jogo, cara. Cara, eu tenho medo de rejogar isso aí, velho. Não, cara, eu joguei recentemente. É legal. É legal, hein? Sim, ainda é bom. A jogabilidade ainda tá na mesma vibe ainda, assim. Ah, tá. É, isso é bom. Você joga Ocarina of Time ainda? Sim. Então, sim. Os bichos feitos de polígono não vai te. É que, não, é que Ocarina of Time ainda é um jogo muito bom, mas só que, velho. Não funciona mais hoje em dia, mas é um jogo muito bom, tá ligado? Parece que aquela versão nova do Majora's Mask lá, que saiu pro 3DS, né? Não, saiu Tá muito boa, tá muito boa, cara. Saiu a do Ocarina pro 3DS. A do Ocarina é um pouco mais antiga. Essa do Majora's Mask, eles... Acho que eles deram um remake da hora nela, assim, tá ligado? Deram uma atualizada e tal, e ficou bem da hora. Ah, eu não sabia que tinha feito de Majora também. Ficou bem foda. Soul Reaper. Soul Reaper. O Rio do Sol. Esse jogo era o que? Era estilo... É a continuação do Legend of Time Blood Omen, né? Putz, tá, cara. Porra, foda. Jogaço. Cara. Eu não joguei. Eu joguei só o Soul River, cara. E tinha aquelas vibes de você ter que ficar flutuando entre um plano astral e o plano normal, se você normal, morria, não era você saía do plano material e voltava pro plano astral. Isso, e tinha muito puzzle que você tinha que ficar fazendo isso, cara. Você tinha que ficar trocando entre um e outro pra você conseguir acessar. Ah, tá. Pô, complexo, na real, né? Neguei isso a ficar em era do caralho. Um dos primeiros monstros que você enfrenta é pra você matar a porcaria dos monstros que vem. Você tem que jogar eles no sol. E só tem uma parte lá que tem no sol. Ou você joga. Eu lembro disso. Joga nos. Pega ele nas paredes, Ou na água. Ah, na água também? Na água eu também, cara. Faz muito tempo que eu joguei. Cara, e a história é uma zona, cara. Você se perde rápido, assim, nela. Ah, eu nem lembro de nada de história. Da porra, mas é muito legal, cara. Eu lembro que o visual do carinha lá, ele era muito foda. Que tinha um. uma máscara e ele comia. Eu achava que ele era meio um vampiro na época. Ele era um vampiro. Mas ele era. Ele é um vampiro mesmo? Ele era. Ah, tá. Ele é um vampiro. O cara ficou com inveja dele, né? E arrancou a asa dele, jogou na água e ele ficou, virou aquela tranqueira. O Ken era o rei dos vampiros, sabe? E aí ninguém podia ser mais evoluído que ele. E o Raziel, que é um dos filhos dele, evolui mais do que ele, ganha asas. O Ken não é namoradinho da Barbie? Não, é o namoradinho da Barbie. É o Caim. Caim matou o Abel. Aí ele fica puto, joga o cara num lago desgraçado. Lá. É, pra ele morrer por 1000 anos. Uhum. E ele é ressuscitado, cara. Ressuscitado milhares de anos depois. É, uma espécie de deus negro, um treco assim, ressuscita ele e fala... Pega lá sua vingança lá e com as almas dos vampiros, cara. Ele é um afrodeus dos vampiros. Afrodeus da dança. É ciclope na ciclope, vai. E tem alguma razão, cara. A dublagem também é ótima. Ao contrário do Castlevania, a dublagem desse é muito boa. A trilha sonora também é boa. Mas tem alguma razão, cara, que não vai sair mais. Por que será que eles pararam, né, cara? Morreu a franquia. É, isso é combo. Lançou um MMO recentemente. Eu sei que o dublador de um deles morreu, cara. Acho que foi até do Raziel mesmo. Ah, mas dublador tem o Nolan North lá. Ele era um cara meio velho, né? Tem o Nolan North, que é muito bom. Pode substituir o cara. Roger, né, cara? Teve um. Não tem mandíbula? Tem a Peach. Não, ele dissolve a mandíbula. A mandíbula cai. Ele absorve as almas lá do bicho, né? A mandíbula dele cai, cara. E ele não tem, tipo, a parte interna do abdômen, tá ligado? Ele tem só, tipo, a coluna figurando. Teve um 2 desse, não teve? Um Soul Reaver 2? Eu lembro que tinha até pro Dreamcast, cara. Teve 3. Conhecido como Suruba Temporal, Soul Reaver 2 ou 3, eu acho. Mas o jogo era bom? Muito bom. Ah, então da hora. Essa série em geral, ela é boa, cara. Não, a qualidade dela não caiu. Ah, que pena. Exceto no MMO que lançaram agora, que parece que tá uma bosta. É um MMO mesmo? Eu achei que fosse um MOBA, tá ligado? É, eu pensei também que fosse MOBA, cara. Mas parece que é MMO mesmo. Ah, pode crer. A questão é que os caras não podem mais usar praticamente nada, né? Da história, porque a história fechou assim no último jogo mesmo. É só um spin-off enorme. Porque é uma pena, né, cara, que o do Blood Omen pro Legacy of Kain passam-se séculos, eles podiam usar ali, cara. Tinha muita coisa pra usar, cara. Teve muito intervalo. Taca uma história, retcon essa porra, cara. Taca retcon. E a história é muito, muito legal, assim. É legal, tipo, de acompanhar mesmo. Se fosse um livro, assim, uma série de livros, ia ser foda também. Será que não tem? Acho que... Talvez deve ter, por aí. Deve ter em algum lugar aí. Então, Godaka. Como o Zoe já falou do Soul River... Falar de Crash 3, cara. Crash. O 1 e o 2 são muito bons, mas o que eu joguei até cansar foi o 3, velho. É um jogo muito bom, muito divertido até hoje, cara. Medo. Sério? Tava com a Naughty Dog ainda? Tava com a Naughty Dog. Pera, você tá falando de Crash? Crash, Crash Bandicoot. Ah, tá, eu achei que você tava falando de Soul River, eu buguei. Não. Pô, Crash é muito bom mesmo, cara. Eu joguei esses tempos aí, acho que eu joguei o 2. Eu não lembro exatamente qual foi. E ele era bem bom ainda. Ele era meio feio, mas é bem bom. As animações... Não tentaram transformar ele no símbolo da... Ele foi o Sonic do PlayStation. Ele foi por muitos anos. Pois cara. É. Ele foi. E talvez ele seja ainda. Não. Os caras não fazem nada. Morreu. Não existe, não faz mais nada. Mas da mesma forma que não sai nada do Sonic, ele ainda é o mascote da SEGA, o Crash ainda é uma coisa do Sonic, filha da mãe. O quê? Fala a última coisa que saiu coisa do Sonic, sem ser aquele remake. Aquele Sonic Boom. Com os pés enfaixados, Sonic Boom. Aquele que a gente cagou e falou isso com poça. Ainda sai, mesmo sendo bosta. Não, a bosta ele continua saindo. Pelo menos vamos matar. Apesar que não sei se vocês viram aí um boato aí que deve rolar um Crash novo. Da Naughty Dog? Deve tem ser. Acho que a Naughty Dog. Saiu uma espécie de... Não, foi esses dias até, cara. Não sei aí se já afundou. Mas tem uma espécie de site teaser, uma coisa assim, cara. Com uma silhueta que parece o Crash, né? Falando ele está de volta, uma coisa assim. Cara, mas tem aquele jogo da Naughty Dog que eu acho muito mais da hora. Eu acho que é da Naughty Dog, que é um bichinho que tem um jetpack, um óculos. E tipo um óculos de aviador. Qual é o nome daquele boneco? Sparks. Eu acho que é um... Não, caralho. Não, o Sparks a gente falou no outro, cara. Também é um que não fizeram mais nada. Não sei se é Sparks. Sparks morreu no Super Nintendo. Super Nintendo, cara. Não sei, eu não lembro. Não, mas é um que parece... Ratchet & Clank, cara. É o que parece o Sparkster, só que era da Sony. Qual é o nome? É o, não é o Ratchet & Clank? Não sei, velho. Eu não sei nem como procurar isso que você falou, porque eu não entendi. Eu não sei. Ratchet. Ratchet & Clank. And Clank. Ah, tá. Tá, saquei. É um gato de... É, parece um gato de... De capacete e um robô. Não é isso aí aqui, ô filho? Ah, acho que não. Não, não, não é isso, não. É, tem aqui. Tá, meu... eu vou procurar aqui e vou ver se eu achar o mando pra vocês. Pra mim aqui, cara, eu tinha colocado... Eu coloquei de zoa aqui o ninja condenado pelo bigode, só falar de novo. Mas na verdade não é o ninja condenado pelo bigode que eu montei. Eu botei aqui, cara, GTA 2, cara. Cara, esse sim. Porra, eu achei Switch, é Jack and Dexter. Ah, Jack and Dexter, sim. É da Naughty Dog, né, isso aí mesmo. Mas o... Cara, GTA 2 era muito bom, velho. Que jogo divertido, cara. Eu nunca terminei um GTA na vida, né? Cara, eu nunca terminei o GTA 2, velho. Eu não sabia nem que tinha outra cidade. Eu até cheguei, putz, na época até... Ah não, acho que até a segunda eu consegui, assim. Mas eu lembro que uma vez eu consegui no PC um traduzido, tá ligado? Aí eu consegui entender melhor o que não manjava muito inglês, né? Aí eu com legenda eu consegui entender mais ou menos o que tinha que fazer na porra do bagulho. Aí eu consegui evoluir bastante, assim, só que o problema é que tu começa a trabalhar pra uma das gangues e tu entra na área da outra. As outras, é. As outras ficam puto. Só que, mano, é a mesma vibe de GTA, cara. Alguém aleatório liga pra você, você vai, é um capacho, um pau mandado, faz. Uhum. E por aí vai. A única diferença é que eles eram mais transparentes. Tipo, ó, se você ajudar esses aqui, os outros vão ficar puto. Mas isso não quer dizer nada também. E tinha aquela barrinha, né, de... Mas o importante é sempre se aliar com a Zaibatsu. Porque Zaibatsu era foda, eles tinham os carros mais rápidos. Sim, era o carro mais da hora e você nunca vai se aliar com os caras que tinha carinha feliz lá, os emoticons, os smilezinho. Os Looney. Eu não lembro do nome. Acho que era um cientista tudo louco lá. Sei lá, mas era muito estranho, muito gay, cara, aqueles negocinhos lá, velho. Tipo, pô, eu não vou me aliar com a máfia que tem a porra de um smile no carro, né, cara? Mas eu achava legal o carrinho, cara. Era um deles, cara. Era o carrinho verdinho lá, né, então. É. Pequenininho. Mas o do Zaibatsu tinha Tinha os carros mais rápidos. Era Z, não era? Era Z. Era Z, era Z, era que tinha o Z. No GTA V, não sei se você chegou a ver, mas tem uma parte que eles fazem isso, porque tem um Z também, e você fica seguindo ele com uma câmera de um helicóptero, que é igualzinho a vista de GTA 2, tá ligado? Você vê o carro desviando, a mesma vibe de GTA 2. Que assim. Massa. Olha o carro bem do Ana. Carro dos Lunes. Isso, cara, é um smile piscando, véio, é melhor ainda. É, cara, é mais foda ter que o. Eu lembro assim, tinha. Cada fase era Era umas gangues diferentes, mas eu sei porque o Zaibatsu tinha em todas. Cara, demência traço GTA2.png. Que lindo, tipo. E cara, quando eu descobri onde ficava a localização do tanque na segunda cidade. Ah. Acabou o jogo pra mim, tá ligado? Eu só fazia isso. Você ia lá, corria até o tanque, pegava o tanque e já era. Não tinha na primeira cidade também, não tinha? Não, tinha. É que eu jogava bastante na segunda, eu gostava da segunda cidade. Eu não sabia chegar na segunda, eu não sabia nem que dava pra salvar no jogo, cara. Ah, eu demorei pra descobrir que salvava na igreja lá, cara. Eu sem zoeira nenhuma, eu descobri no site, cara. com vocês, eu não sabia que dava pra salvar antes. Tinha que salvar e tinha que ter dinheiro também, né? Tinha essa merda também. Sim, era caro, velho. Aqui. E, pô, eu tinha dinheiro, o que eu ia fazer? Eu ia pintar o carro, ia fazer essa putaria, eu não ia salvar, tá ligado? Botar arma no carro. Cara, o que eu fazia direto, velho. É, eu ia comprava o óleo e aí eu pegava um cruzamento bem grande, assim, e enchia de óleo. E o carro derrapava, né? Eu fazia uma linha de óleo dos dois lados, assim, cara, e ficava assistindo o caos acontecer na cidade, assim. Era muito foda, velho. Sabe uma coisa que eu adorava? Eu adorava quando alguém tava me perseguindo, quando você pula, você fica meio que invencível. Então eu parava um carro, assim, na avenida, batia em algum pedestre ou alguém da máfia, esperava ele me seguir. Aí eu pulava por aquela fila de carro e ia voando. Ah, e sim, você vai indo acertar. Tu vai indo por cima. Você vai flutuando, e os caras não conseguiam me acertar. Eu me sentia muito. Eu me sentia muito orgulhoso por quebrar o jogo nesse nível. Era tá muito ligado? Foda, cara. Eu fazia essas trilhas também, mas porra, lá do tanque, velho, puta, andava muito assim, com sem ninguém me atingir, cara, era muito bom. Um carro de bombeiro, porque eu tacava jato de água e as pessoas voavam, velho. Sim! E aí tu não era penalizado pela polícia, tá ligado? A menos que tu atropelasse as pessoas. Você só tava apagando fogo e por acidente tinha alguém ali que tomou e morreu, tá ligado? Ai, velho, era muito foda, cara. Todo mundo mandou uma imagem aqui com os carrinhos. Os carrinhos, mano, estão muito bem feitos, você tá louco. Esse eram todas as variedades de carro que tinha? Acho que sim, né? Eu não sei, eu acho que tinha mais, cara. Eu acho que não. É. Tá faltando o carro das gangues só, mas eu acho que é. Se bem que os carros das gangues eram os carros normais, só que com uma pintura diferente, assim, né? Uhum. Eu acho que eram todos, sim, Evandro. Uhum. Não dá pra distinguir, porque no jogo os carros são todos iguais, tá ligado? Sim. Pô, tem um carro ali, cara. Se você estiver vendo na imagem, na terceira linha, o terceiro carro, parece que é um peito com um biquíni, velho. O carro laranja ali. Na terceira linha, o terceiro. Né? É, parece um biquíni. Ah, mas ele é inspirado naquele carro que fez o Batmóvel, cara. Dos anos 70? É, pode ser. O rabão de peixe, né? Puta, cara, pra mim parece tudo igual. Ah, parece peito, velho. Uma bunda. Parece um peitinho, né? Ou parece um biquinizinho mesmo. É, o carro de sorvete. Ah, o carro de sorvete tinha a missão que as criancinhas vinham também, né? Que você tinha que fazer. Eu acho que era. Tipo, você deixa. Você toca a buzina lá e começa a tocar a musiquinha. Era musiquinha. Aí as crianças começavam a seguir lá e tal. Eu acho. Talvez. Mas não tinha criança não, pô, no jogo. Ah, então era os caras. Era pessoas. Tinha uma missão que eu achava muito foda. Eu não lembro de quem que era, tá ligado? Eu acho que era dos cientistas. É que, o Luni era diferente. Os cientistas não eram os azul, que tinha um Y lá? Não, os cientistas era o carrinho amarelo. Era o carrinho amarelo. Os Lunes era o carrinho verde com um sorrisinho e smile. Isso, era isso a gente já falou. Tinha esse carro aqui que era com a bandeira do... Que era uma picape. Rednecks, né? É, Redneck, eu adorava isso aí, cara, Redneck. Era essa caminhonete com a bandeira, com a bandeira da coisa. A bandeira confederada, bandeira confederada. São os Redneck, é a picape, né? Eu passei aqui agora, puta, eu tava no Google aqui, eu passei pelos carrinhos de cientistas e tinha uma missão, eu acho que era deles, cara, que tu tinha que pegar um ônibus. E aí eles falaram assim, não, a gente tá fazendo uma... A gente tá fazendo uma aliança entre as gangues aqui, vamos acabar com essas guerras e tal. Aí tu ia lá nos Aibats e pegava em dois pontos, assim. Tu parava com o ônibus, buzinava e entrava os carinha. E depois tu ia em outro ponto, pegava. E aí tu ia lá na outra gangue, pegava a carinha lá de lá. E aí tu levava pra base de cientista. E largava o carro. Explodia. Vinha aqueles imã e catava o... Matava todo mundo, velho. Era muito foda, cara. Eu lembro de uma missão mais ou menos dessa vibe que você explodia as pessoas. É, o carro do cientista, se não me engano, era tipo esse aqui, era o que tinha um Y. Esse. Isso, é o só Y. Só que era amarelo. Não era amarelo, não, era azul, cara. Não, eu passei aqui por um carro que era igual a esse, só que amarelo, cara. Só não tô achando mais aqui. Ah, pô, tá ligado? Tem um mod do GTA 4 que ele vira o GTA 2, né, velho? Não, que da hora. Tô esperando aqui. Esse aqui do Iena é dos Zabatos, do Miara. É dos japoneses. Só tô esperando os mods de GTA 5, cara. Não. Zabatos não é japonês, não. Qual é o japonês? Yakuza, não, Yakuza, cara, é a gangue de verdade. O que você tá falando? Mas, cara, filme, tinha Yakuza, tinha. E os japoneses, tinha os japoneses. A Yakuza não é dos Zabatos? Eu acho que era, cara. Zabatos. Zabatos é o Z. Caraca, Zabatos é japonês mesmo. Porra, cara, GTA Wiki aí, cara. Tem todos ali, ó. Redneck, russa, cientista, Yakuza, Lunis. E tem o símbolo ali, ó, dos bagulhos, cara. O Zaibatsu é um termo japonês que se refere ao conglomerado industrial financeiro no Império do Japão, antes da Segunda Guerra Mundial. É máfia. Aí, ó, cara, entrando nesse... Não, pior que não é não, porque, ó, a Mitsubishi, a Sumitsudo, a Yazuda são exemplos de Zaibatsu. A Mitsubishi é uma Zaibatsu, pô. Tá, cara, isso não importa. Eu passei aí, cara, tinha Zaibatsu e tinha Yakuza. O Zaibatsu era o Z e o Yakuza era o Y. dois ED se lembra Brazzers, né? Claro, Zé. Tesão chato, amarelo, assim, cara. Mas o... Então tinha duas máfias japonesas, que bizarro. Os Redneck era mais legal. O Redneck tinha os... o Elvis que te dava... Olha o... Elvis have left the building! O desenho ali, era o dos Redneck, era o... o Elvis ali que te dava os... Eu nunca entendi porque a gente era incentivado a atropelar Elvis, mas tá bom, né? Por que no primeiro GTA tu tinha que atropelar Hare Krishna, né, cara? Exato, também no... Não, e não o mais entendi. Engraçado é porque no videozinho da abertura do GTA 2, você salva um Hare Krishna, tá ligado? Que tava preso. Puta, eu nunca vi esse vídeo, cara. Você nunca viu o vídeo, não? Tem um vídeo não. Live action na abertura do GTA 2. Eu tô ligado, nossa. Eu nunca assisti inteiro, mano. Ah, eu acho que... Ah, tá, eu lembro. Eles tinham um filmezinho mesmo. Flamer, aproveitando que tá aí, então, e tu conseguiu chegar no começo da pauta, PS1. É, qual? É PlayStation 1, é? É? Não, PS1. É, PS1 quer dizer PlayStation 1. Não é... É a primeira observação que você vai fazer no post. Ah, Postscriptum, tá ligado? Bom, PS1, deixa eu lembrar dessa merda. O que tinha no PS1 que eu jogava pra caralho que gostava muito? Tu não tinha pauta, né? Tá bom. Então vamos passar de... Vai pensando aí que eu vou trocar de... Alguém já falou de Castlevania, Symphony of the Night? Já falou. Já, foi o primeiro. Tá, vamos continuar e depois você vai lembrar. É, se lembrar, então. Vamos passar então pro... Vai. Pro Nintendo 64, né, cara? A gente não tem mais, outros jogos, são dois jogos de cada um, né? Eu nem quero pelo menos pra, gente citar, cara. Era mesmo, era dois jogos, desculpa, cara, eu ratei. Qual era o teu outro jogo a seguir? Só falando rapidinho pra gente não demorar muito tempo, mas Final Fantasy Tactics, cara. Que é o. Eu acho que é o melhor Tactics. É o jogo tático mais legal que eu joguei já, velho. Eu mais desprezo qualquer Tactics que Foda-se! Eu não manjo muito. Foda-se. Eu acho que esse é o melhor Final Fantasy também, cara. Tanto em história, quanto em jogabilidade e tal. Acho que é o mais redondinho. É, isso quase é realmente, cara. Mas o Mutético realmente é o melhor. Saiu um remake aí pra PSP que não vale muito a pena. Ah, cara, o remake tirou o bug das Excalibur Infinita lá. Que velho. Então. Pô, era o bug que deixava o jogo bem mais legal, velho. E eu sou o cara que fica cheatando, hein? Não, eu não uso o trainer, eu vou fazendo uns bugs na doideira, né? É diferente, tipo, baixar um programa que ele tá lá, dois cliques, .exe, ganhe. É uma coisa assim. God mod. God mode, no clip, e por aí vai, tá ligado? O negócio é aproveitar da burrice do programador, né? A única... É que não era bem uma burrice, é que você enganava o jogo. Tipo, você ia numa loja vestindo... Porque assim, tipo, Excalibur lá era uma espada muito boa, só que ela não era a espada mais forte em poder de ataque, tá ligado? Aí você ia numa loja, colocava ela na mão esquerda, assim, na mão de baixo, né, que você podia usar com as duas mãos. Aí você pegava, botava uma espada lá, e o cara falava assim, olha, você tem essa espada aqui que é melhor. Aí o que você fazia? Você fala assim, você quer que eu equipe automaticamente? Você fala sim. Aí ele vai te colocar uma outra espada por cima. Só que você, tipo, por cima da Excalibur. Aí você pega Excalibur e move pra mão da direita, tá ligado? Aí nisso, você vai falar, você quer comprar? Quero. Você vai pagar 10, porque a espada não é muito forte, é só que ela tem uns atributos fodas, e vai constar que você soube escrever a espada de cima. Só que aí a sua outra espada não some, então você duplica ela, tá ligado? É um bug muito escroto. Eu não sei como você passou. Você faz isso umas 12 vezes e equipa isso, o jogo inteiro, cara. É, exatamente. Todos os carinhas têm uma espada fodida e você gastou, sei lá, $50 no jogo. Zeist, qual era o teu outro jogo? Ah, o outro eu vou só mencionar, porque quem quiser ouvir mais coisa vai lá no post, lá do Xenogears. Ah, sim. Eu acho que esse é o melhor RPG do Play 1. Cara, é que o Play 1 tem tanto RPG? Tem um RPG pra caralho. Foi o último console que teve muito RPG bom. Acho que sim. Não tenho certeza. Mas Xenogears teve dois também, não teve? Teve um e dois ou teve não? Teve o Xenogears e teve o Xenosaga, que é mais ou menos continuação de mais ou menos. É, eu acho que, né, é tipo o mesmo universo só, né? É, mais ou menos isso também, porque os caras saíram da Square e não tinham direito a mais nada, né? Só que eles queriam continuar a história e... Ah, sim, é tipo, você não é direto então, mas você vê que é totalmente baseado no isso, tem tudo os elementos, tudo lá, tudo assim. As maluquices de religião, as referências junguianas, kafkianas. Os diálogos tarantinescos. Esse tem referência de um Jungiano de verdade. Só botaram um bigodão em cada personagem, colocaram esse... Ramon no primeiro nome e... Já era, tá? Já era. É tudo mexicano. Tudo mexicano, cara. Acabou. Edson, qual era o teu segundo? Cara, era Resident Evil. Qual? O primeiro? Eu acho que foi o segundo, cara, que eu assisti alguém jogar a primeira vez. O primeiro jogo de terror que eu vi que realmente me deu medo, cara. Só de acompanhar o jogo. O segundo também, eu só assisti, né, cara? Nunca peguei pra... Puta, cara, mas até... Eu acho que... Só joguei o terceiro, cara. Resident Evil saiu antes de Siphon Filter, não. Silent Hill. Saiu um pouco antes. Então acho que foi, tipo, o primeiro grande... Survival. Acho que foi, né? Eu acho que sim. Mas eu acho que Silent Hills é mais tenso do que Resident Evil, cara. A abertura do jogo era Enter the Survival Horror, né, cara? Então... Ah, tá. Quando eles estavam naquela floresta, tomando. Tinha aqueles tipo, cachorros. Ah, esse é o live action ainda, não é nem o 3D, né? É, o primeiro Resident Evil, puta. Pode crer, cara. Era bem ruim. Ela fez a senhora muito, muito vergonha, cara. Era muita vergonha alheia, cara. Ah, mas na época, cara, né? Porra, era fudido pra caralho, né, cara? Era fudido com aquela resolução de 340 por 260 pixels do Play 1, sei lá, um bagulho bem ruim, assim. Mas compara com o vídeo que a gente. Que eu via, pelo menos, no Sega CD, que era, tipo, muito pior, tá ligado? Nossa. E o Sega CD foi feito especificamente pra isso, e era muito ruim. É bizarro, cara. Flammer, lembrou de algum jogo? Lembrei do Persona. Persona 1. Puta. Oh, primeiro Persona. Velho. Era do Play 1? Nossa, eu nem sabia. Play 1. Eu ouço muita gente falar que, cara, Persona 1 e 2 eram bem qualquer coisa, só o 3 e 4 que vale, tá ligado? Então, é porque é o seguinte, o Persona 1 é bem aquele lance de slice of life, de anime, tá ligado? Não é realmente, oh meu Deus, que extraordinário, mas é bem legal, sabe? É o começo, porque tá ligado? É o começo, pois é. Um jogo de que essa porra, hein? É um RPG em tempo moderno, tempo atual, sabe? Moderno, não é medieval, não é terra fantástica, sabe? Sim, é no dia a dia da galera no colégio, mas tipo. Tinha uns bonecos lá também, tinha o nome a persona, faz sentido. Os personas, sim, são tipo espíritos que eles invocam. Eu não entendi muito bem, não, porque eu joguei, eu era muito novo. São as personas. São as personas. É tipo uma representação. É uma representação para as diferentes personas que você tem na tua vida. Isso. Lembrando que a gente tá indicando os melhores jogos de cada um dos videogames. Não vai me indicar jogo bosta aí, cara. Não, mas ele é bom sim. Recomendo foda. Eu tenho jogado ele. Não pode falar. Eu comecei a jogar ele de novo agora no celular, que eu peguei no emulador. E tipo, é bom, velho. Não é ruim, não. É bom mesmo. Você é tipo Togashi, então joga essa porra, não faz post, né? Aham, exato. E meu quarto tá um lixo. Então é literalmente o Togashi do site, né? Caralho. E desenho mal pra caralho, velho. galera vai reclamar. Alguém quando tá sair o Mini Saga, ele vai gravar o Mini Saga no microfone do Pense Bem dele. E a trilha sonora vai ser ele batendo um pandeiro ao mesmo tempo. Depois ele entrega finalizado bonitinho. Foi isso que eu consegui, galera. E depois tem que alguém editar pra fazer direitinho, porque por ele não vai fazer certo. É igual o que eu tenho que fazer. Persona 1. E a Liris vai virar uma desenhista de sucesso e vai me largar, tá ligado? Vou fazer uns bagulhos super da hora. Enquanto eu aconselho ela fazer isso antes de virar desenhista de sucesso. Caralho, olha os caras promovendo a Discord aqui, velho. Lili está dizendo, sinto que vi essa história em algum outro lugar. Porque ela não tá ouvindo, tá ligado? Ela só ouviu falando que vai virar uma das listas famosas e vai me abandonar. Ela não viu o que a gente falou, né? Exato. Então, galera, vamos passar então pro Nintendo 64. Uhum. Nintendo 64! Ai, caralho, a gente já fez. O melhor vídeo da internet. A gente fez. Sinal, em Recife tem uma empreiteira que tem o símbolo roubado da Nintendo 64. melhor empreiteira de todas. Tirei hoje a foto, velho. Até mandar pra vocês. O que eles vão fazer? Eles vão fazer jogo de prédio de plataforma. Prédio de plataforma. Eles vão colocar um macaco lá em cima pra ficar jogando barril na e vão colocar uma câmera em primeira pessoa com uma arma dourada que supostamente devia ser uma Golden Gun. Não vai ter curva. Vamos colocar uma câmera que você tem que ficar movimentando com o controle pra ela te seguir. Com a porra dos botões amarelos, que são os piores botões do mundo. C, botão C. O elevador é botão C, né? Sabe porra nenhuma, cara. Um controle mais ergonômico que já fizeram. Nossa, cara. Melhor. Eu joguei o Nintendo 64 pela primeira vez, acho que uns 4 dias atrás. Aquilo não faz sentido. Caramba, cara, qual é o problema de vocês? Aquilo não faz sentido, velho. É, cara, vocês não têm coordenação. Não, pois mano, é, cara. É tão simples jogar aquele controle. Eu compartilho a seguinte opinião. Se um controle tem que vir com um manual ensinando 3 fucking jeitos diferentes de se usar, é porque alguma coisa tá errada, tá ligado? Porque tinha 3 formas, né, cara, do bagulho. E não faz sentido, velho. Não faz sentido. Cara, eu manual, quase executei a forma do que o Flamer falou. Que é com as duas mãos na cabeça, falando, meu Deus, como que segura isso aqui? É tipo isso, porque, cara, o modo que tu mais usava era segurar ele no meio. No meio e na direita. Sim, esse é o modo padrão. Mas... O outro dificilmente o cara usava, cara. Dependia muito, assim, do mas tinha um, botão. Mas tinha um 3 que você podia usar, tá ligado? Sim. Era muito bizarro, mano. É que o terceiro era praticamente nunca era usado, que seria a mão segurando... da esquerda. É. É que no começo, eu lembro de, no começo do Nintendo 64, os jogos não usavam aquela alavanca. Aquela alavanca funcionava pra quase nada, então você tinha que ficar jogando pela setinha ainda, tá ligado? Pelo analógico. Não, o do Mario já funcionava. O do Mario já usava aquela alavanca. Cara, e era do lançamento, tá ligado? Tipo, sim, não, o Mario era um, mas tinha mais jogo. E os outros jogos não faziam. Eu lembro do jogo do Ninja, qual era o nome daquela porra daquele jogo do Ninja? Goemon. Não é o Nintendo 64. É aquele ninja que ele é SD, né? Goemon. É, então, ele você jogava pela setinha, por exemplo, tá ligado? Não tinha ainda função da alavanca lá. Jogava direto. Eu acho que todos os jogos que eu jogava no começo, eu lembro que eu jogava na alavanquinha. Eu lembro que eu acho que foi o WCW versus NWO que eu lembro de ter jogado com que era comandava nos analógicos ali. Joguei muito Mortal Kombat 64 na lógica. Ai, velho, que melhor jogo do mundo. Que jogo horrível, cara. E o Mortal Kombat Sub-Zero. Os caras pegam e pensam, cara, como que a gente pode fazer um jogo ruim? Nossa, a gente pode botar a jogabilidade de Mortal Kombat na porra de um jogo de aventura, né? Demorou. Aguardem o podcast sobre Mortal Kombat. Cara, não vai sair nunca esse podcast. Eu ia fazer a pauta essa semana. Você tá fazendo pauta? Eu ia fazer essa semana. Ia fazer. Vamos ver, eu só tenho plantão terça-feira, cara. Eu tô com a semana de folga. Pode fazer a foto. Era assim que eu jogava mesmo, cara. E os amarelinhos geralmente era só quando pra câmera mesmo. Os é. Mas a gente já falou de um podcast inteiro de anos 64, né? A gente já falou. Provavelmente a gente já falou. O podcast inteiro reclamando do controle. Eu falando que vocês são burros. Eu acho que como a gente já falou de... A gente ia falar de Play 1 também, eu acho. Ou foi no MRZ que a gente falou de Play 1? Acho que foi no MRZ, né? Acho que não. Não lembro. Mas a gente pode só citar os jogos pra não demorar muito tempo, porque provavelmente a gente já falou desses jogos naquele podcast de Nintendo 64. Né? Vai lá. Um podcast gigante de Nintendo 64. Foi quando teve o golpe de 64, cara. Foi no podcast mesmo, a gente. Foi no podcast. Vai lá então, seguir. Tá, Só pra citar rapidão, cara, Super Mario 64, que eu acho que é o jogo mais influente de todos os tempos. Inventou o Adventure 3D, né, velho? É, que inventou o mundo em 3D e como a gente conhece hoje, tá ligado? E o Mario Party também, que foi um jogo que basicamente inventou a forma de você jogar com seus colegas de mais de 2 pessoas, tá ligado? Basicamente, tinha antes, mas só que depois do Mario Party... Deu uma cara diferente pros bagulhos. É, o 64 acho que teve muita coisa, assim, de... Porra, velho. A jogatina do... Com mais pessoas, foi sensacional, né, cara? Porque nunca funcionou direito, né, cara? Eu, por exemplo, até do NES tinha. No NES tinha aqueles adaptadores cagados lá. O iPhone, né, já tinha 4 entradas pra controle. Então, isso já abria muita possibilidade. Exatamente. Apesar de você ver naquela porra da TV de cubo, cada um ficava com 2 centímetros de tela só. É verdade. Eu jogo, sei lá, o Wii numa TV normal. Normal, assim. Aí quando eu jogo, sei lá, vou pra praia, tem uma TVzinha menor, assim. Aí o cara vai jogar com 4 pessoas. Caralho, velho. Muito bosta, né? Bosta, e o cara jogava numa TV menor que isso. O cara tem uma Telefunken de 12 polegadas. É. Corém fala, às vezes, o telefone que foi pro saco. Durou, sei lá, uma TV que durou acho que uns 20 anos. Caralho. Tipo, velho, às vezes a TV era em preto e branco, mas era a única que tinha no quintal do teu brother, que é onde cabia quatro pessoas, tá ligado? Então você tinha meio que não tinha escolha, assim. Só que, tipo, quatro caras era como se tivesse quatro caras jogando um Game Boy em cima do outro, tá ligado? É, isso. Era tipo isso mesmo, cara. Ah, mas pô, Mario também, velho, é do caralho. Godoka. Cara, o jogo que eu joguei há 4 dias atrás, Nintendo 64, foi o Super Smash Bros, cara. Que a gente tinha jogado aqui no emulador, que não deu certo gravar gameplay pra variar, né? Aquele tava tudo bugado, cara, aquele dia. É que tipo, a gente tava cada um num jogo diferente, mas dizia que a gente tava mesmo jogo. Mas eu tenho que dizer que eu joguei muito melhor no teclado do que nessa porra desse controle. Porque o teclado funciona, o controle não. Cara, vocês são os gostos, mano. Eu ficava com medo de quebrar aquele analógico cozinho minúsculo, cara. Parece aquele termômetro de peru sadia, sabe? É um bagulho, cara. Se naquela época já quebrava fácil, imagina hoje em dia que a gente tá acostumado diferente. Ia ser terrível. Se... E cara, foi quatro controles, velho. Foi eu, três brother e a Thay, cara. E puta que pariu, que coisa... Coisa linda, cara. Não, mas sério. Mas é legal, cara. Muito é muito bom. Legal, velho. É um bagulho que eu não faço faz tempo. Tipo, juntar quatro pessoas no mesmo sofá e ficar dando risada, tá ligado? E eu não consegui alternar A e B, cara. Então eu fiquei dando Falcon Punch. A única coisa que eu fazia era Falcon Punch e tá pulo. Falcon Punch e tá pulo. Cara, eu jogo muito com a. Jogo muito com a Samus, velho. Eu não só jogar com o Link, cara. Link é um. É que todo mundo é apelão naquele jogo, tá ligado? É, não tem. Até o Mario, tá ligado? Tem um sim, cara. Super força, aquela porra. Uhum. E qual é o outro jogo? Tem algum outro, não? Cara, o outro era o Ocarina of Time, cara. Que eu comecei, não terminei, mas é um jogo foda. Pô, vamos falar. É um bom jogo. Qualquer coisa, se for se querer jogar no PCzão, dá pra você achar 100% traduzido em português, tá ligado? Ah, sério? É, então, pô, sim, é super de boa pra entender a história. Um traduzido é bem fácil de achar do Ocarina of Time. E a história, dá pra você entender direitinho e tal, se for um problema, o inglês. E, porra, vale muito a pena. A história é muito boa, cara. É o Zelda preferido, cara. Eu acho que é um dos meus preferidos. É o que eu curti mais ter jogado, assim, de ter chegado até o final, assim. O que eu joguei mais, na real, foi aquele do Game Boy, que é quando você faz o esquema pra roubar coisa na loja, ele te dá um canhão de plasma. E você pensa, porra, por que o cara tem um canhão de plasma nessa época, tá ligado? Não existia isso, velho. Algo de energia, assim, sei lá, uma arma de Power Ranger. Eu curtia bater nas galinhas. As músicas do jogo são muito bonitas. Dias pra trás eu tava entrando no YouTube. Vou gozar, vou gozar. Não, aquela outra. Eu acho que é Rain Song, cara. Vai tacar o Peru. Eu tava pegando altas versões dela no YouTube. É, que é a mesma música com uma versão com uma metragem diferente, né? Pô. É, ele tem. As músicas eu acho mais bem icônicas, assim, também, cara. Bah, fica muito na mente as musiquinhas que tu usa, assim. E eu baixei na internet um que é todas orquestradas, tá ligado? Todas essas músicas deles, só que... Ah, tem, Zelda Orquestra, tem a versão toda orquestrada lá do Video Game Live. Aham, uhum, mas esse era, tipo, era... Cara, um colega meu... Peraí, só um pouquinho, fala só isso. Um colega meu disse essa semana, ele me chamou a atenção no negócio, cara, que no Twilight Princess, o Link, ele é um fazendeiro, né? Uhum. Então quer dizer que numa das linhas do tempo do Zelda, o Link fica azul com a Maron, né? É, faz sentido. Faz sentido. Tem o tempo da água, eu quero mais filho da puta, que você tinha que pegar a botinha pra se afundar e conseguir tretar, né? Que tempo chato, cara. Ele não é nem que ele, assim, ele seja difícil, é chato de tu... Não, ele é muito grande. Tu erra a porra de um pulo, tu cara, pra baixo tem que começar tudo de novo, ele é muito filho da putagem. E uma coisa que eu nunca prestei atenção, no templo do tempo, que é quando ele fica grande... Ele passa no tempo, só ele ou o mundo todo? Eu não lembro disso. Não, quando ele sai tá tudo fodido, porque se eu passou, acho que é o mundo, né? Se passou 7 anos. Né? Dá a entender que ele fica meio congelado lá, né? É, isso. Ele vai pra. Ele sai mais velho, mas o tempo passou assim, passou 7 anos. Tipo, de repente o cara que tava ajudando a salvar o planeta desapareceu por 7 anos. Fodeu. É, exatamente. Fodeu! E a coisa aquela coisa que assim, eu sempre senti falta, daí eu já devo ter comentado no outro podcast que depois que tu mata ou termina o jogo, tu não tem como salvar, né, cara? Então, tipo, tu não tem como, sei lá, ver o mundo voltando a ser o que era, tá ligado? No negócio. Acaba no save antes, sim. É, acaba naquilo ali, daí tipo, tu, porra, seria legal tu poder ver como tava na época lá, quando tu era criança, né, cara? Que o bagulho era tudo de boa agora. Daí, tipo, tu não chega a ver esse mundo evoluindo a ficar bom de novo, tá ligado? Só salvou, tu só matou o vilão, mas tipo, tá tudo cagado ainda. E é muita filha da putagem da Zelda, né, cara? Que o Link passa um puta esforço, salva o rei, não sei o quê. Aí na hora que ele, opa, agora vou ganhar um agrado aí dessa princesa aí. Ah, eu vou te mandar de volta pro passado pra você aproveitar sua infância. Filha da puta, não é isso que eu quero, cara. Mas é, tipo, é a mesma vibe do Mario, né, cara? Tipo, a princesa não dá. Só ganha bolo. É, só ganha bolo, enfia esse bolo. Caralho, além de tudo, chama o cara de um gordo ter tudo, né? Tipo, só vai comer bolo essa porra. É, só vai comer bolo. A torta não vai comer, só bolo. Vai dar pro Bowser, filha da puta. Não tem esfirra, né? Não tem esfirra aberta pro Mario. Não tem macarronada pro Mario. Tem um quadrinho, cara, que aparece o cara vestindo a fantasia de Bowser, fumando um cigarro e a Peach pelada do lado dele pra ser uma hora, ele vai descobrir a verdade. Isso ia ser engraçado se fosse o Luigi vestido de Bowser. Ah, e sim, cara. Não. Vejo o personagem mais foda que é... Os caras... Luigi no Mario Kart, cara, é o personagem mais foda. É, exatamente. Foi ali que ele deixou de ser o Mario Verde, né, cara? É, exatamente. É, ele tem os jogos dele, mas tipo, ele sempre foi aquele mais cagão e tal. É, o coadjuvante, né, cara? É. Mais mongolão. É uma porra do jogo que aparece a sombra do Luigi enforcada, não parece? Eu não sei. Ah, eu acho... não lembro. Acho que não. Dentro de pano, alguma coisa assim. Eu tinha... Ah, tinha falado do Godoka, Zwaist. É, então, cadê? Tem dois aqui que eu separei. Foi o Star Fox. Foda, cara, foda. O jogo que os amigos do Evandro mais gostavam que ele jogava com eles. Eu sempre fui muito ruim em Star Fox, cara. Eu não conseguia fazer os bagulhos. Não tinha ninguém pra jogar comigo, essa porra. Que merda. Os caras perdidos. Os caras não queriam jogar, né, cara? Oh, porra, tá os perdidos, né? Tipo, porra. Eu tinha abuso do Star Fox do que eu vou citar como um dos piores jogos do Nintendo 64, que é o Superman 64, velho. Tomar no cu. Ah, isso a gente já falou. É um abuso aqui, né? Aquele negócio de ficar passando pelos ares. Me deixou com tanta agonia de Star Fox. Tanta agonia. Pois é, cara, mas a diferença é que o Star Fox coloca isso na fase de treinamento. Uhum. E, tipo, eu tenho controle de verdade. Como eu não sabia jogar o jogo, eu fui jogar, né? Aí eu lembrei do Superman e ficava agoniado. Nunca consegui. Que merda. E Star Fox era lá, massa, cara. Tinha os caminhos diferentes pra escolher e coisa. E às vezes era tri difícil, aí tu perdia, tu ficava puto da cara, porque daí tu não ia conseguir pelo modo difícil. Era um jogo. Aí dava aquela parada muito legal no final do jogo que vinha o. Não sei se era o fantasma do pai dele ou o que que era, né? Fox, follow me. Ah, era o pai dele mesmo. Era o pai dele? Era o pai dele, cara. É. Tipo, não dá pra saber se o pai dele vivo, se era uma. O cara tava vendo, se o que que era. É, tu descobria que o pai dele não tinha morrido, então. Qual era o outro jogo? Antes, rapidinho, o foda de jogar Star Fox com o pessoal. É porque quem desse aquele primeiro loop que ia pra trás do carinha sempre ganhava, porque ia ficar nisso eterno até uma hora que o cara não ia conseguir fazer, você ia lá e matava ele. Tá tinha as manhas, cara. Tinha que fazer. Então, às vezes tu tinha que fazer a volta, fazer os. E depois parar no meio e dar uns bugs loucos lá. Exatamente. Tinha que ir na habilidade, cara. Tinha que ter as manhas. Quem cansava primeiro. Oh, e essa porra dessa sombra que mandaram aí não tem nada a ver com cara enforcada. É sim um bug do jogo, sei lá, tudo cara. Não tem nada a ver, mano. Os caras que enxergam. Os caras que enxergam o Jesus em torrada, né? Sim, o Jesus no meu joelho, tá ligado? A gente precisa ser de bosta. Qual era o outro, Zeus? Doom 64, cara. Porra, nunca joguei. Meu primeiro jogo do 64, cara. Acho que é uma das melhores versões do Doom, cara. Era muito bom, cara. E no controle da Nintendo, né, cara? Que tipo, então... que espera que. É, pois é. Bonitinhas. Tinha sangue nesse dom ou saía bicho de pelúcia lá? Pois é, cara. É, o 64 ele foi quebrando os padrões da Nintendo, né, cara? Saiu o Conker pro 64. É, exatamente, cara. Conker é o conquista aqui. Conker é tipo um filme do Tarantino. Ou do Kubrick, que são dois filmes diferentes, tá ligado? Uhum. Só que no esquema do Conker é que tem um filme de meia hora e o outro filme de 12 horas, tá ligado? Completamente diferentes um do outro. É, cara, O bagulho era muito foda, velho. Então o Conker está aqui na minha lista, cara. Porra, jogaço, velho. Jogo, jogo foda, engraçado pra caralho. 500 muito mil bom, referências, né, cara? Do... O engraçado é que eu vi primeiro em Conker as referências de Matrix antes de assistir Matrix, sabe? Eu acho, cara, eu acho que eu também, velho. Se bobear, acho que eu também joguei primeiro antes de ter visto Matrix. Caralho, tem referência de Matrix em Conkers? Eu nem porra, sabia. Tem uma fase inteira que tu entra vestido de preto, de óculos. É de armas, as armas vêm. Ah, isso é por causa de Matrix? Eu não sabia. É, as armas passam. A cena é a mesma até. As armas passam, ele passa a bolsa do detector de metal, começa a tocar, eles puxam a arma e começam a dar tiro em todo mundo. E aí tem que ficar pulando em bullet time de um lado pro outro, matando os inimigos. Era muito foda, cara. Era muito foda. Flammer. Caralho, falou do 64, tava lembrando de um e não lembro agora. Só um segundo. Caralho. Vocês falaram do... Perdeu. Do 64, pronto. Vocês já jogaram o Epic Summertime? Summer Games, quer dizer? Não. É um dos melhores jogos do 64, cara. Nossa, aqui, não tinha falado. Epic Summertime, parece aquela música do... É, eu ia dizer do apelo... Apenas um show, cara. Apenas um show, cara. Epic Summer Games. Jogos de verão da Epic. Eu tô com a música do Apenas um Show na cabeça. Cara, pera aí, eu tô digitando essa merda aqui e tá aparecendo um jogo que não é do 64, cara. É do 64 sim, cara, do Commodore 64. Hum? Ah, vai fuder, cara. Tá guardando essa piada. Perdeu tua vez, vai a merda. Caralho, tá bom? GoldenEye, frangas, calma. Guardou por tanto tempo a piada e ela foi muito ruim. É, né, tipo... Nem foi legal. Perdi o timing, sorry. Perdeu, cara, perdeu. Esperou muito tempo essa piada, tá ligado? GoldenEye 64, cara. Quem nunca jogou? Também, pra acho que jogo, foi pra mim, tipo, que definiu, acho, também, FPS pra mim, assim, tá ligado? FPS em videogame foi o principal, velho. É, acho que hoje em dia eu nem sei jogar mais, porque eu acostumei com o mouse e teclado, velho. Uhum. Mas, na época, Hoje em dia, com os controlinhos, com as duas alavancas, ainda é suave, cara. Foda, era jogar no Nintendo 64 mexendo as câmeras no C lá, tudo ruim. Não, mas era... o C mexia a mira na tela, na real. A câmera que mexia na alavanca, né? Cara, não lembro aqui, mas... Sei lá, acho que eu não usava muito, na verdade. Não precisava... Não tinha muito de usar, mexer isso, né? Não, tinha sim. Cara, porque a mira sempre ficava no meio da tela, exatamente no meio. Se você quisesse mirar um pouquinho pra cima ou pros lados, você tinha que usar os botões amarelos. Tá certo. Eu quase descobri isso nessa última quarta-feira. O cara só tinha dois cartuchos, que era Smash Bros. E GoldenEye. Então... Um dos melhores pra jogar com a galera. Vocês não jogaram GoldenEye ou só ficaram no Smash Bros? Não, a gente saiu pra beber. Tá bom. Vocês são fracos, né, cara? E jogar imaginação. Da hora também. A GoldenEye eu acho que foi foda, cara. Bah, foi... Na hora era foda também as caras cagadas dos caras. Os caras arrastando de joelho assim, tá ligado? Aquele gif lá, tá ligado? A gente achava aquelas caras quadradas. Todas... Cadê aquele gif do cara? Cadê o gif lá do... O cara deslizando de joelho, cara. Eu tô indo procurar. E era um jogo bem quebrado, né, velho? Isso que era foda. Mas era muito... Era bem da hora. Era muito bem feito, assim, cara. E o... Pra época, e... Jogar até mapa... hoje deve ser divertido, velho. O mapa que tem os banheiros lá, que tem aquele duto que leva o banheiro, é o mapa que eu mais joguei na minha vida. Eu também, cara. Eu ficava falando pros caras, vamos lá. Vamos banheiro. Aí eu largava aquelas minas de proximidade, tá ligado? Explodia tudo, cara. Era muito louco, cara. Eu me matava também, não tinha problema com isso, mas era muito da hora. Era engraçado, né, cara? Power Slide. Cara, é sensacional o clipe desse podcast, cara. Tem a cara do Bruno ali no meio. A do banner, né? Uhum. Esse eu já tinha contado lá que a gente fazia as... Tu tinha que olhar pra não ser atingido, tu tinha que olhar pra baixo e ficar... Apertando os amarelos, ele ficava tipo o cara olhando pro chão, balançando assim, os braços assim, o bagulho era. Que era pra não atirar em você. Isso, né? Isso é. A regra se o cara passasse desse jeito, tu não podia atirar. Era muito fodido, cara. os inimigos, cara, eram incríveis. Tinha umas expressões fodidas, velho. Aí, ó. Olha o bigodinho ali da frente, cara. Olha o cara. Não, olha o tenso ali em cima dele, cara. Cara, tem o maluco que tá do lado do Pierce Brosnan ali na direita, velho. Tá muito bizarro, mano. É, cara, olha esse vilão do Conkers, velho. Um cagalhão com os dentes de milho, velho. Tem como não ser. É muito errado, né, cara? É legal que. Quem que fez? O Giovanni fez. O Bruno pode ser essa porra desses carinhas. Era um Boris. Né? Na sobrancelha ali. Eu botei no lugar do Boris. Ficou muito foda, cara. Sensacional, cara. Então, continuando aqui. Tinha o chefe do Conkers, porque era o Cocô Gigante, que ele cantava. Sim, sim. I am the great Mike. The great Mike. I gonna throw my shit at you. La la la la la la la. Sou um russo cantando, é, sei cara. Lá. Então acho que 64 era isso, então. Já falaram todos os meus também que eu tinha na minha aqui. É, vamos lá ouvir o podcast lá do Golpe 64 que. A gente fica mais tempo falando as mesmas coisas que a gente já falou. Só que dando mais risada, provavelmente. Vamos continuar mais um aqui ou vamos encerrar? Então, vamos falar pelo menos mais umzinho aí. Tá, então é Play 2 agora, isso? Podia falar de fliperama aí. Play 2 continua junto com Play 3 depois, de repente? Pode ser. Fliperama, então. Vai contigo, seguir. A gente falou um pouco de fliperama no podcast, então é só pra gente citar rápido, né? Tem um. Só que esse foi no MRZI, eu tenho certeza. Foi. Esse foi no MRZI, foi um dos últimos que fez lá. Mas a gente conversou bastante tempo sobre ele com o Max Ricardo, se eu não me engano. Isso. Foi bem da hora o episódio. E, cara, é um dos meus jogos de beat'em ups, né, preferidos, que é o Dungeons and Dragons, o Shadow over Mastera lá, Mystara, sei lá, não lembro. Cara, é um jogo muito bonito, ele é muito bom até hoje pra jogar de galera e dá pra jogar online, assim, tem na Steam e tal, porra, é bem da hora. Só que custa R$17, não sei se compensa muito. Mas, porra, é um ótimo jogo, cara. Eu tinha no fliperama, não lembro desse, né? Sim, tipo, você tinha progressão, level up, você podia escolher caminhos diferentes, você podia comprar equipamento, dropar item, comprar magia, tudo só valia por um save, claro, ou por uma ficha, né, até acabar suas fichas. Sim. Só que, porra, é muito da hora, assim, é muito bem feitinho, cara, e o jogo é ótimo, em geral. Entendi. Ah, legal. Você não conhecia mesmo. Tinha aqueles fliperamas pra quatro pessoas também, era um fliperama enorme que eu lembro que dava pra jogar. E era super, super caça-níquel, tipo, igual todos os outros, né, que você... até tipo no emulador, assim, e tal, a dificuldade é tensa pra caralho, porque, pô, é os caras que ganham a ficha, né? Sim, né? Era por isso que aquela reclamação dos... jogos antigos era mais difícil, claro, a portada da porra do os nego bombava, porra, pra vender ficha. E também, tipo, quando ia pro jogo, porque esses jogos duram, sei lá, cara, 2 horas, então eles faziam isso pra ter mais longevidade. Exato, cara. E quando os caras começaram a fazer videogame, eram os mesmos caras que faziam o fliperama, então a mentalidade deles era a mesma. Mesmo, exatamente. Vou foder. Os portes que fizeram do Double Dragon e do Battletoads, velho, é absurdo. É que é tipo aquela vibe, velho. A gente comentou no outro podcast. Né? Se o cara aprender a jogar o meu jogo, ele vai terminar em uma hora. Então vamos deixar o cara se fuder por 6 meses pra aprender a jogar, tá ligado? É, você não esperava que o cara ficasse, sei lá, 3 horas na porra do fliperama, né, cara? Uhum. Geralmente você ficava 10 minutos, acabou a ficha, vão cada um pra sua casa, que já era. Tá, e qual era o outro? O outro é Street Fighter 3 Third Strike, que tinha uma versão muito boa pro Dreamcast, uma muito ruim pro Play 2, e a do fliperama, que é a versão que vale lá, que eu joguei pra caralho essa porra, só que eu já tava maiorzinho nessa época já. Uhum. Mas eu também já falei no podcast Street Fighter, no podcast fliperama, então... Então vai pro Godoka. Cara, eu não joguei nada de fliperama. Como assim, velho? Você nunca jogou fliperama? Você não jogou Marvel vs. Capcom? Marvel vs. Capcom 2, eu acho que eu joguei uma vez, cara. E a porra do jogo que vinha os dinossauros, apertava um pedal pra levantar e atirar neles com a pistolinha. Só isso. Ah, isso era massa, cara. Dino Crisis. Não. Dino o quê? Não era o Jurassic Park. Não era Dino Crisis. Esse é do Play 1, o Faber. Tá falando que é aqueles on-rail, aqueles shooters on-rail que tem, tipo... Mas esse é um pra ter um arcade, que era o shooter on-rail do Dino Crisis, não? Não, acho que não, cara. Você tá falando merda. Dino Crisis é o jogo de Play 1, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Shooter o quê? On rail, que é no trilho. Você só... Tipo... Que outro jogo que era... Time Crisis. É tipo Time Cop. É Time Cop, não era? Time Crime. Time Cop é o filme do Van Damme. Não, mas tinha um jogo também do Time Cop. Tinha? Tinha, é verdade. Tinha, era um jogo era realmente. Era um rail, é verdade. Tinha. Tem aqueles jogos que. Aquele jogo. House of the Dead. House of the Dead. Muito House of the Dead. Aquele Cop, como é que era? Virtual Cop. Virtual Cop, cara, quando eu foi a maior coisa, com as coisas mais legais, cara, que eu já achei, fui consertar um PC lá no trampo, e o cara tinha uma pastinha lá escrito jogos e tinha, eu peguei muita coisa assim do cara, tá ligado, peguei o Allied Assault lá, o Medal of Honor, e tinha esse... velho, tá aí, eu confundi, foi com Time Crisis, né, Dino Crisis não. E tinha o Virtual Cop, cara. O Virtual Cop pra jogar no PC com o mousezinho assim, usando de. Ah, mas é que é mais vibe jogar com a arminha. Ah, totalmente, cara, mas sim, porra, sim. Já mata a saudade. Eu até achado aquele jogo que eu jogava pra caralho no fliperama, achei no PC lá do cara lá, porra, velho, realização. Qual é o nome daquele jogo? O jogo do Sunset Over. Não, Sunset Riders. Sunset Riders. Que tem a partezinha que é meio que um shooter que você tem que atirar e ganhar ponto nos capangas. Que é impossível quase de fazer aquela merda. Sim, até tinha um jogo inteiro que era assim, que era o... Ele atirando o pato. Não. Era um jogo de faroeste também, o Wide Guns. Eu não conheço. Ele era um jogo de faroeste, só que ele era todo... Todo como se fosse essa fase do Sunset Riders, né? Tu só controlava a mira do cara e atirando nos inimigos e tu mexia o cara só de um lado pro outro, assim, era bem legal. Ah, sim, era muito legal, cara. Era um negócio meio futurista, né? Isso, era uns robôzão, assim, era bem legal. Jogo de faroeste de fliperama, assim, com arma, eu jogava muito Mad Dog McGree, cara. Ah, sim. Também conheço. Uhum. Eu sei sim, é uns bem antigueira, né? Isso, com vídeo, né, cara? É com FMV. Cara, que era muito bom. Da FMV é um bagulho que envelheceu muito mal, cara. Que bom que acabou. Caralho, mas o novo Guitar Hero tá vindo aí com a FMV e tá bacana. Vai ser uma bosta, maluco. Quando era em 3D, mano, quando você podia errar em qualquer parte da música, tava de boa. Agora os caras vão ter um trampo fudido pra conseguir fazer isso, tá ligado? Não, vai ser bem reduzido a variedade de músicas e tal. O escopo, né? O escopo. Vai filtrar pra caralho. Então os dois. Então, eu separei de arcade, eu lembrei do... Bom, Street Fighter 2. Uhum, padrão Zé. Rodoviário ainda. Rodoviário. Pra ser mais vibe. Você dá um Hadouken colorido, um sem matar do outro. Nossa, é um Shuriken, veio uma onda de 7 Hadouken. Exato. O Fatal Fury não vale a pena mencionar só quando a gente falar na segunda parte das brigas lá de escola. E outro que me meteu numa briga foi o Double Dragon, cara. Puta, cara, que era um ótimo jogo. Depois veio pra Super Nintendo, veio todo cagado, sem multiplayer. Pra Super Nintendo não, Nintendinho, quer dizer. Sim. É, agora imagina, tipo, três moleques lá no fliperama do Play Center. Em vez de estar no brinquedo, tava no fliperama, né? Aí o Double Dragon lá e a gente dando ombrada nos outros caras lá pra ele sair de lá, cara. Deu uma briga. Dando joelhada aí, voadora. Mas foi legal, valeu a pena, cara. Foi. Lembro de ter saído do arcade e vamos brincar de Mortal Kombat, velho. Pra quê? Teve nego voltando pra casa com o rosto sangrando, velho. Teve nego voltando sem a coluna vertebral, né? Sem a coluna vertebral, cara. Cara, uma coisa que eu achava sensacional é que, velho, dia 1 de Mortal Kombat nas máquinas, os negros já sabiam Fatality. Eu não acompanhava, mas ouço muitos relatos, tipo, da galera que era gamer, assim, que é nessas épocas. E os caras, tipo, não, realmente tinha gente que sabia dar todos os Fatalities no primeiro dia da máquina. Como esses filhos da puta sabiam? Mas não tinha revista. Saiu depois que as primeiras pessoas descobriram. Como as primeiras pessoas descobriram? Então, lembro da cidade que já tinha, velho, o arcade. Tipo, velho, era bizarro. E tipo que eu venho de São Paulo, que foi uma cidade grande, né? Mas no interior, de repente, isso. O cara era no interior rei. Tinha lá, de repente. Os malucos eram chegou dois anos no Rio e não tinha em São Paulo. Chegou dois anos depois, né, o bagulho. Tipo, hoje em dia você tem um carro com um som. Na época você sabia dar todos os fatalities, velho. Fudeu, comeu a cidade toda, tá ligado? Cara, o único que consegue pegar mulher por causa de videogame é o Switch, cara. É, o Switch é o transidolão. Muito bem. Uma coisa que eu lembro, cara, que era muita safadeza. Na época que pelo menos saiu o Mortal Kombat 3 Ultimate, todos os fatalities e tal, quando aparecia em revista, era dividido. Tipo, saía uma revista, acho que a cada 15 dias ou 30, não lembro. Então, tipo, cada edição eles falavam os fatalities de tal sessão de personagens. Tipo, hoje tem fatality de 12 personagens, na próxima revista mais 12. E um dividindo pra vender mais, é uma puta safadeza, cara. Aí depois, pô, que acabou tudo, tinha um livrinho com todo. Você, filha da puta, cara. Ah, eu lembro de uma revista do meu primo que ele lançou uns cartãozinhos com cada um dos personagens de Mortal Kombat 2 e com fatality de todo mundo, assim, e os golpes. Daí eu lembro que eu tinha Xerox daquela. Ah, não, isso. Só que isso não era só vendia numa edição, ia meio que segmentando também, pra eles venderem mais revista, tá ligado? Uhum. É foda. Tinha um fliperama perto de onde eu estudava que o dono do fliperama chegou a botar tipo um xerox, assim, dos fatality na parede. Que da hora. Aí o cara ia ali, em vez de pagar, ficava anotando. Eu acho que é porque tinha um moleque lá que ele não gostava, cara. Que era aquele viciadão que tinha todo o fliperama, tá ligado? Uhum. Ah. Ele comprava uma ficha só e ficava lá, tipo, 2 anos. Só. Aí quando ele ia vencer o jogo, ele chamava alguém pra lutar com ele, cara. Ele ficava lá, tipo, 3, 4 anos. Daí ele botou lá pros negros derrubar ele, tá ligado? Cara, todo mundo já falou que tinha pra falar de fliperama ou falta ainda alguém? Falta você, mano, você falou? É, mas eu já falei ali do Virtual Porque... Pop, que eu lembro, né, cara? Eu não... O que faltou é o melhor jogo de fliperama, assim, de todos, que é o Turtles in Time, né, o Tartarugas Ninja 4. Fodaço. Ah, eu jogava um antes ainda desse, cara. Nossa, cara. Eu sempre achei o 4 o melhor. E Simpson, cara, eu Simpson acho. Também. Ah, agora, o Simpsons também. Tinha uma máquina também que era pra 4 pessoas, que era... do caralho. Bem, que bem da hora que eu lembro que na máquina que tem no... Qual que é o... aquele shopping que fica que tem um fliperama classiqueiro, o Zoet? O Aricanduva? Não é o Aricanduva, era o Center Norte, exatamente. Center Norte. Que tem a máquina lá com os 4 e no Simpsons também, acho que a Lisa era a máquina tava boa porque ninguém quis jogar com ela durante os anos. É, e a do Donatello também, eu acho, se eu não me engano. Então, tipo... Isso. e ele é o que fica tipo mais na lateral, assim. É, é o que fica, né, um pouquinho mais longe. Então você tem uma visão meio torta da TV, tá ligado? Mas são os únicos que tem os controles que funcionam direito, porque quase ninguém queria jogar, então, tipo, é o melhor custo-benefício. Pois é, cara, o Donatello que é o bom pra caralho, cara, que tem maior alcance, né? Nego não, eu acho que a gente já teve essa discussão em algum lugar, eu não lembro. Acho que já, cara. É. Tá, sobre arcades, quando aqui em Recife, em 2004, quando tava já fechando a época dos arcades por aqui, era comum ter os arcades de jogos de luta cinzeiros grudados, cara. Tipo, pô, essa é casa de jogos. Isso, cara. Teve, mas, isso, tipo, teve. Era casa de arcade que ia muito criança, tá ligado? Sim, mas é essa. É uma vibe mesmo. Muito antiga, o Flamengo. Os mais antigos que viram. Virtua Fighter, tinha só os cinzeirão grudados. Caralho. Ele já tinha um espaço que era pensado pra isso. Cara, eu lembro que. É um corredor, só tem arcade antigo, velho. Ai, acho que chega, né? Era muito tá foda, bom, né? Até o cara falou, comecei a lembrar os cinzeirão nos outros, cara. Minha avó falava assim, cara, pra gente, vocês não vão lá, eu e meu primo, né, que ia no fliperão direto pra tentar vencer o Tartaruga Ninja. Eles não vão lá, né, porque tá cheio de maconheiro naquele lugar. Era bem isso. Mal ela sabia que vocês eram que os maconheiros. Era eu, né? Ela sabia que os maconheiros, na verdade, estavam na faculdade, né? Não, agora sabia que a gente era maconheiro que ia jogar naquela porra. Só que o esquema, cara, é que os mais legais que tinha aqui perto de casa eram os que eram junto com um botecão ou um boteco do lado. Então, porra, ficava aquele cheiro de cachaça e cigarro e você lá. Os caras comendo aquele ambiente, né? Servo. Sim, comendo aqueles bolovos lá de 8 anos atrás, aqueles ovinhos verde colorido lá. Que o cara fez na época da Copa de 94, tá ligado? Tava... É, tipo isso. Ah, então tá, galera. Vamos encerrar mais uma parte aí. Tem que Mano, tem... se pá, isso aqui vai ter parte, até parte 4. Né? Porra, tem coisa pra caralho pra falar ainda. Pô, quando tiver a geração do videogame saindo, vai ter parte 5 e 6, velho. É bom que a gente consegue falar bastante de cada um dos jogos e tal, né, cara? Isso... não precisa correr tanto, assim. Mas show de bola, então... continue aí curtindo o site, curta a nossa página aí, entra na sala da delícia. Até semana que vem, manda e-mail pra gente aí que a gente tá sem post e o Flamer não quer escrever, então... O Flamer não escreve, a gente não escreve, fudeu, não tem post nenhum, tá ligado? Até semana que vem, abraço! So tell me, friend, how's it gonna end? When the shit goes down and there's no one left to run to get you back, you'll crack, smile, and agree with everything they say. They try to tell you that it's all okay, but it's not in your shot, you're bleeding pretty bad, and you can't stop thinking about the things you never had, like a wife and a kid and the things you never did. Run around living a life that's empty in the end, my friend. Fuck it, thank you, I love you all. So I'm gonna say that we're doomed to repeat all that, to stay straight, but that's not me. And even if